de amor, dar a vida e nos salvar. Em toda missa se renovará o sacrifício do altar. Eu te adoro, meu Senhor, dou-te graças e louvor. Da minha graça de ir no céu, ou quando voltar, tua face contemplar. Cantando glória, cantando. Glórias a Deus, cantando glória, mais forte, glória. Nós te adoramos, Senhor, em cada Eucaristia, e te pedimos que infinitas bênçãos se derramem sobre nós. Maior ato de amor, dar a vida e nos salvar. Em toda missa se renova.